Enquanto o menor de F balança a latinha, o bonde tá tirando foto no beco novinha. Tem gente que chama atenção, mas que o tênis de mil que o moleque comprou e o foguete que eu peguei na peça ainda não me rastreou. Zé Povinho tá ouvindo o som e a força tentou arrastar. A novinha subiu no bodão sem medo de molhar, ia, ia. E aquela princesa que me deu um fora me viu de naveira e mudou de ideia. Chamou as amigas e partimos pra festa. Esse é o bailão da minha quebrada, que no fim de semana termina em praia. Subiu o sinal, desceu a calcinha, é só dublê de rico com as falsas Patrícia. Esse é o bailão da minha quebrada, e no fim de semana termina em praia. Subiu o sinal, desceu a calcinha, é só dublê de rico com as falsas Patricinha. É só dublê de rico com as falsas Patricinha. É só dublê de rico com as falsas Patricinha. Oi, então solta, bate, dá a seca. Enquanto o menor de F balança a latinha, o bonde tá te ligando foto no beca novinha. Tem gente que chama atenção, mas com o tênis de mil que o moleque comprou e o foguete que eu peguei na peça ainda não me rastreou. Já por mim eu tá ouvindo o som e a força tentou arrastar. A novinha subiu no bodão sem medo de moer. E aquela princesa que me deu um fora me viu de naveira e mudou de ideia. E chamou as amigas e partimos pra festa. Esse é o bailão da minha quebrada, e no fim de semana termina em praia. Subiu o sinal, desceu a calcinha, é só dublê de rico com as falsas Patricinha. Esse é o bailão da minha quebrada, que no fim de semana termina em praia. Subiu o sinal, desceu a calcinha, é só dublê de rico com as falsas Patricinha. É só dublê de rico com as falsas Patricinha. É só dublê de rico com as falsas Patricinha. Oi, então solta, bate, dá a seca. Diretamente, restante Love Fuck. Enquanto o